Namastê, caros ouvintes, unindo as mãos diante do meu coração, saúdo aquela chispa divina que habita o coração de vocês, que é idêntica ao que habita o meu coração. Saudamos a unidade da vida presente em toda a natureza, em todos os seres que habitam esta orbe onde nós evoluímos, ouvintes. Sejam todos uma vez mais bem-vindos a esta edição do programa Lux Esotérica, que nesta fase do nosso programa está levando para vocês as meditações com excertos das cartas dos mestres de sabedoria. Material esse, e muitas das frases que nós estamos lendo e comentando para vocês estão à disposição lá na página inicial da loja esotérica virtual, as frases do mestre Moria e do mestre Kutumi. E também vocês vão encontrar esse material na forma impressa, o livro Meditações, Excertos das Cartas dos Mestres de Sabedoria, editado pela Editora Teosófica. Também à disposição para vocês adquirirem lá na livraria da página da Levir. Então, ouvintes, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos, comentando a virtude do mês de abril. Já chegamos nesse livro que é dividido em 12 grandes características, 12 grandes virtudes que foram divididas mensalmente. Então, o mês de abril é dedicado à devoção. Já temos lido no último dia várias frases sobre a devoção e vamos hoje praticamente finalizar esse tema junto com vocês. A última frase que nós lemos foi do mestre Serapis, e vale a pena nós relembrarmos essa última frase que terminou o trabalho de ontem, que disse o seguinte: tende fé, irmão meu, e quando menos esperardes, vossos olhos se abrirão a uma visão tão gloriosa que deslumbraria qualquer mortal comum. Esta, caros ouvintes, é a promessa daquele que busca a iluminação espiritual. Paulatinamente, todos os seres desse planeta vão se aproximando desse momento. E esta é uma das ideias esotéricas mais profundas que não só o homem, mas todos os reinos da vida, caros ouvintes, nesse planeta, aqueles que nós conhecemos e aqueles que nós desconhecemos, a vida física, material, a vida biológica e também a vida espiritual. Pois esse planeta, ouvintes, não foi feito exclusivamente para o ser humano evoluir, mas sim todos os seres, ouvintes, todos os reinos que aqui estão conosco, à nossa volta, dentro de nós, todos estão a cada dia se aproximando da luz. A luz da onde nós viemos, a luz para onde nós voltaremos. Mas isto não é um niilismo, caros ouvintes. Sair da luz e voltar para a luz. Sair do oceano e voltar para o oceano. Pois quando nós retornarmos, ouvintes, nós teremos terminado aquela peregrinação obrigatória que, como nos informa a doutrina secreta, este livro maravilhoso que foi editado por Madame Blavatsky, que é verdadeiramente, ouvintes, a doutrina dos mestres da Grande Fraternidade Branca. Quando nós retornarmos, nós teremos acrescentado à nossa chispa divina a experiência dos mundos da limitação e, principalmente, teremos acrescentado a experiência de termos sido humanos, de termos estado aqui por sobre essa terra, termos lutado, labutado, obrado para que nós tenhamos obtido esse sucesso, ouvintes, do retorno à luz. Então vamos dar início aqui às frases do dia de hoje, ouvintes, com a frase do mestre Moria que nos dizem, e nas palavras que nos dizem o seguinte: tende fé no poder de vossa alma e obtereis êxito. Uma frase muito curta, caros ouvintes, mais de uma longa sabedoria. Nós, humanos, ouvintes, quando procuramos a espiritualidade, ficamos realmente muito perdidos, porque nós conhecemos pouco e temos muitas e más experiências aqui nesse plano material. Mas o mundo espiritual é ainda muito mais diferente. É um mundo, ouvintes, onde as leis, as regras desse mundo da separatividade realmente não têm qualquer valor. Então nós temos que ter, ouvintes, dentro dessa perspectiva da devoção, a devoção que é uma relação de amor que nós lançamos para o alto, aos santos seres, a Deus, a todas aquelas hierarquias criadoras, ouvintes, que estão, obviamente, acima de nós, mas principalmente, ouvintes, a nossa devoção, a nossa confiança, a nossa fé, caros ouvintes, precisa ser direcionada para dentro de nós mesmos. Temos que fazer valer esta pequena frase do Mestre Mori: tende fé no poder da vossa alma e obtereis êxito. Pois não é, ouvintes, o conhecimento que está aqui no nosso cérebro. Não é, ouvintes, a força que está nos nossos músculos. Não é o poder da nossa emoção. Não é o poder da nossa mente que vai nos levar à espiritualidade. Mas sim, será naquele momento que nós permitirmos que a alma, caros ouvintes, que é o verdadeiro depositário de todos os tesouros que nós amealhamos em tantas encarnações, não só no reino humano, mas também nos reinos anteriores, é a nossa alma, ouvintes, que pode realmente nos guiar rumo ao nosso Dharma, à nossa essência, aquilo que nós precisamos fazer realmente para evoluir. Jamais, ouvintes, ninguém trilhou o caminho da espiritualidade sem entrar em profunda conexão com a sua própria alma. É ela que vai nos guiar até livros que nós jamais soubemos da sua existência, a autores que nos são desconhecidos. A nossa alma pode nos guiar até lugares, a países, a instrutores distantes, desconhecidos, locais que a nossa imaginação jamais sonhou que nós encontraríamos. E é a nossa alma, ouvintes, que primeiro vai fazer o contato com os mestres de sabedoria. De certa forma, ouvintes, nós estamos aqui, eu falando e vocês ouvindo, porque, e nós estamos aqui falando, obviamente, da filosofia dos santos seres. Mas com certeza, ouvintes, as nossas almas, que são seres transcendentais e imortais relativamente ao nosso corpo, elas, ouvintes, já estão com os mestres de sabedoria. Elas já contemplam o sol meridiano das auras daqueles seres despertos. E nós, ouvintes, aqui, encalacrados na terra, fazendo como os avestruzes, com a cabeça enfiada num buraco na terra, nós só temos uma leve sensação de que algo muito elevado e espiritual está acontecendo à nossa volta e no nosso interior. Somos nós, ouvintes, o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, os nossos pensamentos diários, as nossas picuinhas e toda a carga de dedicação que nós temos com esse mundo material, que nos impede, ouvintes, de partilhar as divinas visões que nós temos já dentro de nós, na nossa alma. O mestre, caros ouvintes, que é a nossa alma, já está aqui conosco. E, ouvintes, aquela frase que é um chavão, mas que é não só um clichê, ouvintes, mas é uma verdade extremamente profunda, de que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, nós temos que dar, ouvintes, o salto que permita o aparecimento do Mestre dentro de nós. A nossa alma está realmente na expectativa, ouvintes, que nós permitamos esse desenvolvimento. E a partir desse instante, quando a alma tomar, caros ouvintes, o comando desse processo, então a evolução é muito mais rápida. Porque enquanto nós estivermos vivendo uma vida dedicada para as coisas do mundo, simplesmente para sobreviver, nem sequer para viver, ouvintes, nós vivemos para sobreviver, para não deixar a nossa vida material aqui morrer. E nem sequer vivendo nós estamos, porque o que a alma demanda, ouvintes, é a transcendência, é algo superior. São aqueles momentos na meditação, são aqueles momentos sublimes de êxtase, onde a alma, caros ouvintes, pode reinar por alguns instantes aqui sobre o trono da matéria. Pois, ouvintes, como disse Blavatsky na sua obra A Voz do Silêncio, o eu da alma, caros ouvintes, ele nunca encontra com o eu do corpo. Um precisa sair para que o outro possa entrar. Então, muitas pessoas se preocupam com a mediunidade, se preocupam se elas são canais de espíritos, de anjos, de mestres, e tentam fazer canalizações, quando, ouvintes, a verdadeira mediunidade, a verdadeira canalização é aquela quando nós, ouvintes, praticando aquilo que era o conhecimento prático dos neoplatônicos, praticando a teurgia, ouvintes, nós invocamos sobre nós mesmos a nossa própria alma. E se vocês um dia tentarem, ouvintes, com todas as suas forças, tentarem realmente com toda a fé, com toda a devoção, com que um dia vocês podem ter invocado um mestre, um santo, invocado a Deus no desespero de um sofrimento, de um acidente, às vezes à beira da morte, ouvintes, quando nós todos, no âmago do seu ser, invocar sobre o corpo a nossa alma, ouvintes, fiquem certos que ela virá. Ela virá e trará o seu bálsamo, o seu perfume. Realmente a luz da sala muda e até um perfume pode ser sentido quando o anjo, ouvintes, que somos nós, penetra no ambiente e começa a perceber que ali está um corpo que se entrega ao seu trabalho. E aí, ouvintes, começa um caminho acelerado de evolução. E é isso, caros ouvintes, que o mestre recomenda para nós. Tende fé no poder da vossa alma e obtereis êxitos. Mais uma frase agora do mestre Kutumi, mencionando aqui uma pessoa que ele colocou apenas com o seu nome com uma letra D. D tem, indubitavelmente, e como outros, muitas falhas e fraquezas, mas é desinteressadamente devotado a nós e à nossa causa. Essa, caros ouvintes, é outra característica da fé, da devoção. Ninguém precisa ser perfeito, ouvintes, para ter fé, para ser um devoto. Não é necessário ser um yogi realizado, não é preciso ser um mestre plenamente iluminado para conseguir, ouvintes, focalizar o nosso amor, o nosso sentimento em direção a alguma coisa superior. Então nós temos que estar certos, ouvintes, que existem muitas pessoas com muitos defeitos pessoais, mas que ao mesmo tempo são grandes devotas dos mestres, grandes devotas da causa única pela qual os mestres labutam, que é a causa da elevação espiritual da humanidade. Nós não devemos jamais, ouvintes, recriminar as pessoas pelos seus defeitos, porque o defeito, ouvinte, que uma pessoa demonstra é uma falha de uma característica, de uma qualidade que ela não tem ainda na sua alma. Quando nós temos qualidades nas nossas almas, ouvintes, se manifestam aqui na Terra virtudes, demonstram-se caráter. E quando nós vemos tão claramente, ouvintes, os seres humanos errando à nossa volta, nós temos que saber que aí estão almas que ainda têm um longo caminho para percorrer. Mas como dizem os orientais, ouvintes, um vaso quebrado também pode conter uma flor. Então nós não devemos nos preocupar que alguém tenha que ser totalmente puro, que ele tenha que ser totalmente já lapidado para engastar a joia da espiritualidade. Realmente, um vaso quebrado ainda pode, ouvintes, conter dentro de si um ramalhete de belas flores, enfeitar o ambiente e irradiar o seu perfume. Mesmo que a água possa vazar pelas frestas, ouvintes, deste vaso quebrado, que muitas vezes nos parece inconveniente e nos parece inadequado para enfeitar o nosso ambiente, porque fere o senso da estética, mas aí está uma verdade muito profunda. Vamos agir realmente como ensinaram os mestres, como ensinou principalmente o Mestre Jesus. O espírito do perdão precisa estar, ouvintes, dentro de nós, porque aquele que perdoa é aquele que ama, caros ouvintes. Só quem ama é que consegue, que pode perdoar. E a tudo compreender, ouvintes, é tudo perdoar. Então nós devemos nos basear naquilo que nos mostraram os mestres, ouvintes, para que o nosso caminho e o dos nossos semelhantes seja realmente acelerado. Mais uma frase aqui do Mestre Kutumi que nos diz o seguinte: não é permitido, aconteça o que acontecer, oferecê-lo, nosso conhecimento e ciência, como um remédio contra a suspeita ou capaz de curar as pessoas por ela atingidas. Essas têm que obtê-lo por si mesmas, e quem não encontrar nossas verdades em sua alma e dentro de si próprio, parcas oportunidades de êxito terá em ocultismo. O Mestre Kutumi, caros ouvintes, como sempre, de uma grande profundidade no seu pensamento. Ou seja, não adianta nós estarmos, ouvintes, com os melhores livros, nas melhores bibliotecas, ouvindo as melhores palestras, como nós temos aqui na loja esotérica virtual, dezenas e dezenas de palestras, muita sabedoria. Não adianta sequer, ouvintes, estar do lado do mestre de sabedoria se aquilo que ele diz não for, ouvintes, realmente uma realidade dentro dos nossos corações. Não é de fora para dentro, ouvintes, que acontece o desenvolvimento, mas sim de dentro para fora. Por isso que no Oriente existe toda uma tradição de mestres silenciosos, mestres que dizem pouquíssimas palavras, porque eles confiam, caros ouvintes, de que a sua presença como seres despertos pode realmente acender, a encandecer a fogueira da sabedoria naqueles corações daqueles que os acompanham como discípulos. Então eles fazem a verdadeira maiêutica, porque nós não podemos entender, ouvintes, qualquer coisa senão quando esta coisa está realmente desperta e verdadeiramente presente dentro de nós. É realmente ignorância nós acharmos que podemos ensinar alguma coisa espiritual para alguém. Nós só podemos fazer essa pessoa se lembrar do que existe dentro dela. Porque dentro de cada ser humano, ouvintes, existe uma alma que já peregrinou muito. E esta alma, quando ela é apresentada por meio do corpo a cenas a conhecimentos, a palavras que evocam dentro da alma as suas experiências espirituais, esta experiência, esta sabedoria aflora. E isso preenche, ouvintes, o coração do indivíduo e ele fica realmente contente e ele fica feliz. E isso, ouvintes, é a grande busca dos verdadeiros devotos, ou seja, conseguir desenvolver dentro de si a percepção daquilo que vai dentro de nós. Mais uma frase aqui do mestre Kutumi, ouvintes: buscamos homens, não mestres de cerimônias, devoção, não meras observâncias. Palavras curtas, ouvintes, bem agudas, que penetram na nossa mente. Os mestres, ouvintes, não querem pessoas simplesmente que sejam seguidoras, porque neste mundo, ouvintes, 95% do tempo nós estamos agindo como seguidores. Eu sempre indico aí para aqueles que nos indagam um livro que existe no mercado aí, editorial, chamado O Poder dos Seguidores, ouvintes. Como o ser humano tem um comportamento realmente tão ligado a esta maneira de ser. Desde a infância nós somos seres imitadores. Nós copiamos os nossos pais, os nossos professores, amigos. Nós copiamos os pensamentos que nós lemos nos livros. Copiamos não só as coisas boas, mas as coisas ruins. Impregnamos o nosso ser com coisas que vêm de fora, ouvintes. E num certo momento nós até achamos que essas coisas são nossas. Então, na maior parte do tempo, ouvintes, nós estamos seguindo. E o sucesso, ouvintes, das religiões, o sucesso das seitas, que às vezes nós ficamos impressionados como determinadas religiões fazem manifestações, não só no Ocidente, também no Oriente, onde milhões de pessoas, ouvintes, marcham num desfile em homenagem a um santo, em homenagem a uma data festiva, fazendo demonstrações, atos de fé, e nós ficamos realmente embasbacados como tantas pessoas podem se unir numa única cerimônia. Esta é a demonstração, ouvintes, de que nós somos muito mais seguidores. E no mundo moderno se fala muito de um outro lado disso, que é a liderança. Hoje se incentiva muito, principalmente nos meios acadêmicos, no mundo dos negócios, de que as pessoas desenvolvam características de liderança, que elas tenham uma forte autoestima, que as pessoas aprendam a dominar, a conduzir grupos, ouvintes. E este é, na verdade, um outro lado desse mesmo processo. Pois um líder eficiente é aquele, ouvintes, que sabe, que conhece, e que se ele ganhar a confiança do grupo, o grupo então o seguirá e o grupo fará aquilo que foi determinado. Mas os mestres, ouvintes, que são realmente mestres não só da sabedoria e da compaixão, mas são também mestres do autoconhecimento, eles não querem simplesmente seguidores. Eles querem pessoas automotivadas, ouvintes. Se existe uma diferença entre um esoterista, um ocultista e um religioso, quero os ouvintes, normal, é que muitas vezes o religioso ele é motivado pelos líderes, é motivado pelos padres, pelos pastores, por aqueles líderes religiosos, né, que incitam essas pessoas a certos comportamentos. No esoterismo, ouvintes, na verdadeira espiritualidade que buscam desenvolver os mestres de sabedoria, o indivíduo precisa se automotivar. Ele precisa ser líder de si mesmo e seguidor da sua alma, porque simplesmente fazer uma estátua do mestre, ouvintes, e fazer acender uma vela aos seus pés e fazer como muitos devotos o fazem, ouvintes, simplesmente com observâncias externas, não é isso que os mestres desejam, ouvintes. Eles querem homens despertos, homens e mulheres despertos, que sejam capazes de serem seguidores, sim, mas também, principalmente, líderes e comandantes da sua própria evolução. E é para isso, ouvintes, que o nosso programa também está aqui, sempre colocando ideias elevadas, ideias que realmente visam despertar em vocês, ouvintes, em todos nós, essa característica. Rumo à nossa evolução, nós estamos caminhando, sabemos que muito ainda há que ser desenvolvido, mas essas palavras, ouvintes, reforçam em nós a nossa confiança, a nossa fé, a nossa devoção, que mais cedo ou mais tarde nós vamos obter o nosso sucesso. Está terminando nesse instante, ouvintes, o nosso primeiro bloco do programa de hoje. Agradecemos muitíssimo aí a presença daqueles que estão nos acompanhando nesta quinta-feira, 31 de março. Então, convido a vocês, ouvintes, vamos fazer um intervalo. Vocês vão ficar com a mensagem da Loja Esotérica Virtual, convidando a vocês a participarem aqui conosco da manutenção de todo o aparato material, ouvintes, porque espiritualmente nós já estamos realmente bem calçados. Precisamos apenas manter esse canal aberto para que essa energia possa fluir. Então, ouvintes, já retornaremos com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já. Sim, ouvintes, retornamos ao vivo agora com o segundo bloco do nosso programa Lux Esotérica de hoje, sempre agradecendo a grande audiência daqueles que nos acompanham ao vivo. Um grande abraço a todos vocês espalhados por todo o Brasil e também de Portugal nesse momento que estamos acompanhando, e a todos vocês que nos ouvem a qualquer momento do dia ou da noite através da sessão de áudio da Loja Esotérica Virtual, através aqui da opção Lux Esotérica do menu da Rádio Esotérica FM. E a você, ouvinte, que está nos acompanhando pelos discos que serão distribuídos com este programa. Uma vez mais, saudamos e agradecemos o apoio e o prestígio de todos vocês. E nosso estudo, ouvinte, sobre a característica, a virtude da devoção, nos baseando nos excertos das cartas dos mestres de sabedoria, vai continuar agora com mais uma frase do mestre Kutumi, que nos diz o seguinte: meus chelas ou discípulos jamais devem suspeitar, prejudicar ou duvidar de nossos agentes mediante pensamentos impuros. Nossos modos de ação são estranhos e desusados, e muito frequentemente tendentes a criar suspeita. Essa última constitui uma armadilha e uma tentação. Esta, caros ouvintes, é uma instrução muito prática, porque se nós tivermos realmente a oportunidade de conhecer um discípulo de um dos mestres, ou pelo menos imaginar que ele assim o seja, pela sua dedicação à obra do mestre, a todo o seu empenho para desenvolver realmente possibilidades para a difusão da filosofia esotérica, nós jamais, ouvintes, devemos lançar mão de preconceitos, de suspeitas, ouvintes, com relação a essas pessoas. Pois, ouvintes, realmente só os tolos é que fazem de graça o trabalho que seria assignado ao diabo, ouvintes. Não lancem, ouvintes, energias negativas sobre as pessoas. se vocês querem realmente caminhar naquele caminho estreito, aquele caminho, ouvintes, que é como o fio da navalha, o caminho do meio que indicou o mestre dos mestres, o santo Buda. Esse caminho, ouvintes, não admite qualquer espécie de violência, pois a violência, ouvintes, quer seja física, emocional ou mental, porque muitas vezes nós não consideramos nossas emoções e nossos pensamentos como ações. Aqueles que são verdadeiramente esoteristas, ocultistas, espíritas, rosacruzes, maçons, teósofos, têm, caros ouvintes, que considerar que as nossas emoções e os nossos pensamentos também são veículos de ação. De ação nos planos invisíveis. Então basta, caros ouvintes, um comentário desairoso. Basta um pensamento de desaprovação lançado gratuitamente contra uma pessoa que, ao mesmo tempo, ouvintes, que nós estamos fazendo isso, nós estamos nos afastando um pouco mais daquele centro, daquele caminho que nos é designado a seguir. Pois somente, ouvintes, aqueles que aprendem a ser verdadeiramente apenas benfeitores, apenas aperfeiçoadores, apenas agentes do crescimento, do melhoramento dos seres humanos, é que um dia serão depositários dos segredos que os mestres de sabedoria colocam na mão dos seus discípulos. Aquele, caros ouvintes, que ainda for capaz de ferir, não chegará, ouvintes, sequer perto dos pés dos mestres. Porque enquanto, ouvintes, não estiverem extinta na nossa natureza essa, infelizmente, herança perniciosa que nós recebemos desde que nós saímos da evolução animal. Lamentavelmente, muitos de nós saíram do reino animal, as nossas almas que lá estiveram, saíram de lá pelo ódio, saíram de lá pelo medo dos sofrimentos que nós recebíamos, os castigos e as perseguições que nós, enquanto almas, recebemos daqueles que eram os humanos daquela época. Da mesma forma como nós, ouvintes, muitas vezes infringimos sofrimentos aos nossos animais e até aos nossos semelhantes humanos, nós também recebemos lá no passado. E não foi por outro motivo, ouvintes, que no começo da evolução desse planeta nós tivemos aqui seres que, obviamente, foram as grandes aberrações, podemos assim dizer, do universo. Porque os répteis, os grandes dinossauros que caminharam nesta Terra, eram apenas a demonstração dos sentimentos daqueles seres que viriam a se encarnar aqui nesse planeta que somos nós mesmos. Há um conceito hindu, caros ouvintes, muito difícil de entender, que os animais que existem nesse planeta, ouvintes, na verdade são manifestações dos aspectos espirituais daqueles arquétipos que estão todos reunidos no ser humano. Então, cada animal, ouvintes, e nós vemos que os povos antigos representavam certas características humanas por meio das representações teriomórficas, ou seja, a representação no formato de animais, né? Cada animal representa uma característica, uma emoção, uma ação humana elevada a uma grande potência. Pois os animais são super sensíveis, muitas vezes são extremamente fortes, outras vezes são extremamente belos e harmônicos, outros são violentos e têm dentro de si uma força destruidora muito grande. Então nós temos que perceber, ouvintes, que nós precisamos deixar de lado, caros ouvintes, aquele réptil, aquele dinossauro que está no centro do nosso cérebro, porque isso está gravado, está cravado, ouvintes, no âmago do nosso cérebro, aqueles sentimentos tão intensos de violência, de separatividade, principalmente, que nos leva ao egoísmo. Vamos, ouvintes, antes de cometer qualquer desatino, dar tempo à avaliação da nossa alma para que ela sempre preceda os nossos atos. Então, aqueles que caminham no reino, que pretendem caminhar no reino da pureza, jamais, ouvintes, podem lançar mão dos recursos daqueles que ainda andam no mundo das trevas. A violência, ouvintes, o preconceito, a dúvida não deve jamais fazer parte do arsenal de ações físicas, astrais, emocionais e mentais daqueles que um dia pretendem, ouvintes, estar sob a direta instrução dos mestres de sabedoria. E mais uma frase do mestre Kutumi nos diz o seguinte: quando confiareis implicitamente em meu coração, se não em minha sabedoria, para a qual não peço reconhecimento de vossa parte, só vou refrasear essa frase para ficar realmente de acordo com a indagação. Quando confiareis implicitamente em meu coração, se não em minha sabedoria, para a qual não peço reconhecimento de vossa parte, é extremamente penoso ver-vos vaguear em um labirinto escuro, criado pelas vossas próprias dúvidas, e cuja saída, na maioria das vezes, fechais por vossas próprias mãos. Essa também, caros ouvintes, é uma condição que nós já comentamos no programa de ontem. A dúvida que muitas vezes nos assalta, ouvintes, só pode vir do mundo da limitação, do mundo da separatividade. No mundo da espiritualidade não existem dúvidas, ouvintes, porque ali a verdade é clara, é límpida, é direta. Não pode no mundo espiritual campear de forma alguma a mentira. Porque mentira, ouvintes, é esse plano físico onde nós vivemos, e também no plano astral a mentira, ela é muito intensa. Porque aqui, ouvintes, as pessoas sustentam coisas, ideias, comportamentos que não têm a ver com a nossa essência. E é por isso, então, que nos surgem tantas dúvidas no nosso caminho. E a solução, ouvintes, para essas dúvidas é desenvolver no coração aquela intuição, aquela fé que nos leva até o outro lado. Mas em certas ocasiões, ouvintes, as dúvidas realmente assaltam o discípulo. O prendem naquele turbilhão de dúvidas, de incertezas, para onde ele deve seguir, qual trabalho ele deve fazer, ou quem ele é, para onde ele está indo, de onde ele veio. E nesse momento, ouvintes, de caos, também existe uma série de possibilidades. Pois se não fosse esse caos que muitas vezes nos toma, não seria possível desenvolver um novo caminho. Mas nós devemos ter realmente muito claro que nós não devemos fazer da dúvida um método de trabalho na espiritualidade. Se ela está conosco, é porque ainda nós não temos ainda ouvidos para auscultar a voz silenciosa e aquela luz que brilha no nosso íntimo. E o mestre aprofunda esse tema, ouvintes, dizendo o seguinte: nenhum daqueles que simplesmente hajam tentado auxiliar o trabalho, por imperfeitos e falhos os meios e modos de que se serviram, o terá feito em vão. Pois, ouvintes, como nós temos colocado tão enfaticamente, a injustiça, caros ouvintes, e a falta de reconhecimento não é um dos defeitos que os mestres têm. Aqueles que trabalham, ouvintes, pelas causas defendidas pelos mestres, sempre terão dado passos em direção a eles e, como eles mesmos disseram, a cada passo que o discípulo dá em direção ao mestre, isso força o mestre a dar dois passos na direção do discípulo. Então vamos logo, ouvintes, começar essa caminhada, porque obviamente ela deverá ser marcada por obras, não só por ideias, não só pela nossa fé, pela nossa devoção, mas por atos. Pode ser atos de fé, mas principalmente atos de benefício dos nossos semelhantes. E mais uma frase do Mestre Kutumi, que nos diz o seguinte: nós, porém, empregamos agentes, os melhores de que dispomos. Dentre esses, durante os últimos 30 anos passados, o principal tem sido a personalidade conhecida no mundo pelo nome de Helena Petrovna Blavatsky, por nós conhecida de outro modo, com outro nome. Ela era chamada pelos mestres de Upasika. Sendo constante sua fidelidade ao nosso trabalho e ante os sofrimentos que através dele lhe advieram, nem eu, nem meus associados irmãos a abandonaremos ou a substituiremos. Como disse certa vez, a ingratidão não se inclui entre os nossos vícios. E aí o mestre faz, obviamente, uma homenagem, caros ouvintes, e um reconhecimento que é não só merecido, ouvintes, mas é realmente apenas uma arfada de ar fresco, ouvintes, numa vida de muitas lutas e combates que Helena Blavatsky realmente, que é a mãe, caros ouvintes, a avó de toda essa movimentação espiritual moderna que nós temos. O esoterismo moderno deve muito a Blavatsky, que sacrificou junto com outros teósofos a sua vida, as suas posses, pois, caros ouvintes, em perigo a sua saúde até os últimos dos seus dias, para realmente levar ao mundo essa mensagem que nós aqui estamos apenas reproduzindo. E esses passos, ouvintes, ela deu também como forma de cumprir, ouvintes, o seu Dharma de alta iniciada. Com certeza Blavatsky estava dentro do caminho iniciático, naquela iniciação conhecida como o Arhatado, ou, para que vocês tenham ideia, é a iniciação onde o discípulo passa pela experiência que o Mestre Jesus passou há mais de 2000 anos atrás, aquele momento tão crítico da crucifixão, o momento onde se rompem os laços com todas as coisas materiais, com todas as amizades, o momento onde o espírito humano tem a sua noite mais escura, a alma passa pela sua noite mais escura, porque ela tem que se separar de tudo, de todas as peias, de todas as correntes, amarras e grilhões que aprendiam a terra, e precisa olhar única e exclusivamente para cima, para a chispa e para a fonte da onde ela veio, que é divina. E ela precisa, ouvintes, tomar como o fez Jesus, obviamente de forma simbólica, aquele cálice, ouvintes, de sofrimento que obviamente todos nós preferiríamos, como o próprio Mestre Jesus o disse: afasta de mim este cálice, se assim o for possível, mas esse cálice, ouvintes, todos nós um dia teremos que sorvê-lo, porque ele indica a junção, ouvintes, da nossa alma com a nossa chispa divina. É o primeiro retorno da alma para o seu mundo real, para o mundo da onde ela proveio. Isso é simbolizado pelo cálice sagrado, ouvintes, que está à mesa de todas as celebrações cristãs. Ali, ouvintes, está simbolizado aquele objeto que os cavaleiros da Távola Redonda tanto buscaram, o cálice da aliança entre Jesus e Deus, aquele que ele teve que sorver com tanto sofrimento, mas que obviamente tinha como objetivo iluminar a mente dos homens. E Blavatsky, que também passou a sua crucificação, obviamente que não sendo pregada na madeira, como nos informam os evangelhos, mas sim se limitando totalmente na sua personalidade em prol dessa causa tão elevada. E os mestres realmente reconhecem o trabalho que ela fez. E agora uma frase do mestre Moria, que diz o seguinte: a todos a quem possa interessar, a honrada e duvidosa companhia, estutos são os corações que duvidam de nossa existência ou dos poderes de que nossa comunidade se acha investida desde idades e idades. Quisera que vossos corações se abrissem à recepção da verdade bendita e obtivésseis os frutos do arhatado, se não neste, pelo menos em um outro e melhor nascimento. Quem é por nós? Respondei. Este é o mestre Moria, caros ouvintes, aquele que brandiu durante tantas encarnações a espada do poder para conduzir os povos aos seus destinos, os exércitos às suas batalhas, que obviamente tinham tanta importância para a evolução étnica, racial da humanidade. E ele também, ouvintes, que obviamente é um dos postos mais avançados da Grande Fraternidade Branca, convoca aqueles que devem se unir a esse exército dos justos, o exército daqueles que lutam pela expansão da consciência da humanidade. E obviamente que aqueles pensamentos duvidosos, aqueles pensamentos realmente depreciativos que foram lançados contra Blavatsky, contra os primeiros teósofos, e que até os dias de hoje nós vemos aí a ignorância de tantas e tantas pessoas lançando dúvidas sobre esta filosofia esotérica, sobre essa teosofia defendida pelos mestres e pelos teósofos, mas que os mestres, ouvintes, estão firmemente alicerçados na rocha da sabedoria, e os seus poderes só serão acessados por aqueles que cumprirem as leis ocultas, ouvintes, que há tantos e tantos milhares de anos estão estabelecidos. E o mestre Kutumi, mais uma frase que finaliza esse nosso estudo sobre a devoção, ouvintes, que nos diz o seguinte: o trabalho torna-se mais difícil por ser eu um lavrador solitário no campo, e isso enquanto eu não puder provar a meus superiores que sois, pelo menos, resolutamente decidido, que estais verdadeiramente cheio de zelo e ardor. Porque o mestre disse isso, ouvintes, a um de seus discípulos, porque eles precisam auxiliares. Os mestres, ouvintes, não podem, obviamente, fazer tudo. E nós ainda somos reticentes para nos colocar, ouvintes, como seus soldados dentro desse exército da salvação espiritual que eles estão propondo, porque os mestres são como grandes médicos, grandes cirurgiões, onde eles têm que trabalhar nesse grande palco, caros ouvintes, de progresso e de sanação das dores e dos problemas espirituais, principalmente, que a humanidade tem. Mas eles não podem fazer tudo sozinho. Eles precisam de enfermeiros que limpem as feridas, eles precisam daqueles que façam o trabalho básico para que estejam prontos, ouvintes, os leitos, para que aqueles que buscarem esse tratamento, essa terapia verdadeira que os mestres fazem, porque terapia, caros ouvintes, significa, no seu sentido mais profundo, colocar uma vez mais em conexão com Deus, com o nosso lado divino. Os mestres, ouvintes, precisam de pessoas que os ajudem. E não porque um dia nós teremos recompensas, ouvintes, mas porque trabalhar pelo nosso próximo é trabalhar para nós mesmos. Então, tantas e tantas instruções, ouvintes. Rios e rios de tinta já foram derramados sobre o papel. Tantas e tantas mensagens e letras de sabedoria foram colocadas. O que está faltando, caros ouvintes, e que eu conclamo a todos vocês, nos convertamos à sabedoria. Não basta conhecer, ouvintes, é preciso realmente se tornar agentes desta sabedoria, se converter em trabalhadores pela causa da humanidade. Não que isso, ouvintes, vá vos liberar do seu karma pessoal. Não que o sofrimento vai lhes abandonar. Não que dias mais claros e mais felizes virão por causa disso. Mas sim porque isso que é bom, caros ouvintes, a alegria, a satisfação, a evolução que todos nós queremos, não pode acontecer enquanto um grupo cada vez maior de pessoas da humanidade se despertar para a sua realidade interna, para a sua realidade espiritual. E é isso que os mestres querem, ouvintes. Eles estão criando um corpo espiritual magnífico que um dia vai realmente ter o seu lugar definitivo sobre essa terra. E enquanto eles trabalham lá nos planos espirituais, nós temos que trabalhar aqui na terra, abrindo caminho, ouvintes, sulcando a terra para que os mestres possam lançar as sementes de um novo mundo, as sementes de uma nova civilização. A possibilidade e os alicerces têm que estar sobre o nosso trabalho, para que os mestres nos deem os projetos dos novos edifícios, dos novos templos que serão erguidos à glória, caros ouvintes, da divindade e à evolução de toda a humanidade. Então, ouvintes, terminamos o nosso trabalho com a virtude da devoção, baseada aqui nas frases dos mestres de sabedoria. Muito gratos pela presença, pela audiência de todos vocês. Que essas palavras, ouvintes, possam encontrar eco dentro dos seus corações e que as energias dos mestres e principalmente das vossas almas, ouvintes, possa ser despertada por essas vibrações. Está cumprido nessa fase diária aqui o nosso trabalho, ouvintes, e conclamamos a vocês todos, vamos fazer a nossa última vibração de hoje. Vamos uma vez mais serenar nossa mente, relaxar nosso corpo, dar uma respirada profunda e suave, ouvintes, oxigenando o nosso cérebro para que nós possamos nos concentrar. Vamos, ouvintes, fixar a nossa atenção uma vez mais no centro dos nossos corações, sentindo o batimento da vida dentro de nós. E com o poder da nossa mente, ouvintes, visualizamos lá dentro dos nossos corações a nossa chispa divina. Na nossa fé, ouvintes, ela já está lá, desperta, lançando os seus raios sobre o nosso coração. E nós visualizamos, ouvintes, pois a visualização, a imaginação é o começo da clarividência, ouvintes. Visualizem, pois isso será uma realidade dentro de vocês. A luz do coração se expande, toma todo o nosso corpo, e nós vamos visualizando esta luz se expandir além do nosso corpo, pela nossa aura. E vamos visualizar, ouvintes, essa luz se expandindo à nossa frente, iluminando o caminho da evolução que nós pretendemos seguir. Vamos aproveitar esse momento de rara conexão com o nosso ser interno e procurar compreender, internalizar, realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Este ser sou eu. Este ser somos nós. Unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Amém, queridos ouvintes, que a bênção do Mestre que nós transmitimos, vinda do coração de Deus, passando pelo coração do grande instrutor do mundo, o Cristo, passando pelo coração deste humilde servo da nossa espiritualidade, ouvintes, que está vos falando nesse momento, que essa luz se propague por todas as dimensões, tocando a todos os seres, e que as vossas mentes e os vossos corações estejam sempre despertos, rumo a uma vida mais plena, a um conhecimento mais profundo, a uma vida mais feliz, mais integrada, a uma civilização humana cada vez mais espiritualizada. Essa é a nossa missão, ouvintes, cumprimos aqui o nosso dever e nos despedimos, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Esperamos estar com vocês aqui nas próximas ocasiões. Deixaremos com vocês agora a programação musical interativa aqui da Rádio Esotérica FM, que durante todo o dia leva sempre muito boa música, e às noites aqui tentando levar para vocês sabedoria para as vossas almas. Nos despedimos, ouvintes, com um forte, um caloroso, um fraterno abraço. Uma vez mais, muito obrigado pela audiência, ouvintes. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.